Atlântida, todo mundo tá ouvindo o melhor som da FM, 1 da tarde, bem-vindo a mais uma semana aqui no Pretinho Básico. Muito obrigado a você que tá começando mais essa semana de estudo, de trabalho, mais essa semana de vida sintonizada aqui com o Pretinho Básico. Até as 2 da tarde, depois entre 6 e 7, a gente vai entreter você, ouvinte da Atlântida, em todo o sul do Brasil, em todo o mundo. Pretinho Básico, primeira edição, vai no oferecimento de Nova Skin, um cervejão, se beber não dirija. Coca-Cola, torcer a maior felicidade, e seu pai merece falar muito mais. Seu pai merece um celular Tim da Colombo, e você merece essa galera que tá aqui no estúdio, rapaz. Marcos Piangers. Tudo bom, Maurício? Tudo Amaral? Bem, como é que vai? Meu nome é Marcos. Mal o quê? Marcos. E aí, Porazinho? Banho de mar. Olá, Maurício Amaral. Olá, querida audiência do PB. Olha que maravilha. Potter tá com a gente. Potter, o uruguaio desse. Uruguai! Uruguai! Uruguai! Potter, o campeão da América. Muito obrigado. E desde o ano passado, né? Sem essa modinha. Antes de começar, agora todo mundo é uruguaio agora. Sim. Todo mundo é uruguaio agora. Tu era da modinha. Eu não. Era da modinha. Eu criei a moda. Não, tu era da modinha. Tá nas páginas da Zero Hora desde 2010. Foi pra lá, tá nas páginas do Brasil. No primeiro dia. O Potter é o Herkovic da moda uruguaia. O primeiro dia de Copa do Mundo, a coluna tá lá, eu falando que ia torcer pro Uruguai. Muito antes de acontecer tudo isso aí. O resto é moda. Eu quero dizer uma coisa, o Potter, há mais de ano atrás, ele trouxe para mim de Rivera uma camisa da Celeste Olímpica que eu pedi. Parabéns, tu é o primeiro uruguaio do mundo, Potter. Eu sou o último. Não, não, eu sou o primeiro uruguaio brasileiro. Parabéns, Potter, falar. É verdade. Bem servido. É o primeiro uruguaio reprodutor. Tô bem, feliz em receber no Potter este reconhecimento à nação tricolor. E essa amizade, esse carinho ontem todo pra conquistou a América, gente. Foi motivo de festa em Porto Alegre, grande Porto Alegre, Rio Grande do Sul inteiro. O Grêmio representado muito bem pelo Uruguai. Anos atrás era Argentina, vai mudando. Agarra Argentina, raça. Agarra a charrua. O Celeste. É diferente, porque azul e branco e é nosso, é castelhano. Vamos começar, nós temos que saudar aqui a estrela móvel do programa de hoje. Neto Fagundes. Fala, Neto, beleza? Tranquilo, cara, tranquilo. Pô, que bom te ter começando essa semana, hein? Esse é o Fagundes, cara. Segunda-feira, 25 de julho de 2011, eu sigo aqui nessa importante missão de ancorar o programa, porque Alexandre Fetter segue em férias com o time. Não é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Não há de jeito. É verdade. Não tem nem comparação, né, querido? Uma salva de palmas a Real Fetter, né? O Real Fetter sabe muito. Nosso mestre e guru. Tá no Twitter, Real Fetter. Maurício não é o Real Fetter. Não. Hoje é segunda-feira. Não tá nem no Twitter, Maurício. 25 de julho de 2011, é o meu dia do colono. É o dia do colono, é. Hoje é dia do almoço daquele Santa colono. Cruz do Sul, que recebeu o DJ Porã essa semana. Tá de feriado hoje. Colono é quem hoje trabalha é aniversário de São Leopoldo também. São Leopoldo, um monte de cidades aí do interior tá de feriado hoje. O Nego Véio é nosso colono aqui, né, Nego Véio? Eu tô aí, querido, com as unhas todas cheias de terra, né, querido? Não, mas não é colono. Nosso colono de verdade é o Aldo. É que o colono é aquele cara que faz parte de uma... É da pequena propriedade rural. É o que colonizou, não. De colonizador. Colonizadores. Colonizou. É, o Nego Véio não colonizou, ele tá ali, desde que ele... Como assim, querido? Colonizei. A língua portuguesa se auto-explica em algumas ocasiões. Eu tenho pé de colono. Eu olho pro meu pé... Não é só pé. E eu vejo que eu não deveria morar onde eu moro e trabalhar onde eu trabalho. Eu deveria estar lá, arando a terra, cuidando das porcas. Das porcas. Das porcarias, das... Que porqueira. Tu e o Vô Hugo. Que porqueira que fizeram. Né, vô? Que porquê? E aí o teu vô responde, o que teu vô responde? É, Marco, infelizmente chegamos até aqui, Marco. Que porqueira da também nada. É dia do motorista hoje. Olha. Dia do motorista, muito por bem. Consequência, dia do taxista e dia do carreteiro. Abraço pro Zonoclear. O carreteiro não é o prato. Como assim? Carreteiro carreta, o cara que dirige. Ah, não, que era o arroz, pega as carreteiras, né? Esse fim de semana. E aquele que carrega as carretas também. Mas o arroz carreteiro veio daí, né? Que os arroz caras... de carreteiro. Os caras misturam a carne ali, mistura o que tem, né, com exatamente. Arroz. Exatamente. É isso aí. E mandam ver. Parecido e... com a proposta do goulash, né, goulash. Não, é que o goulash é uma sopa que surgiu na Europa, leste europeu, né, o goulash. Na Europa transcendental. Que em húngaro, goulash significa cowboy. Não é aquela sopa mais vermelha? Cowboy não, já. É uma sopa com cenoura, batata e pimenta. Cenoura, batata e pimenta. E aí é o goulash. E goulash significa cowboy, que é a comida do cowboy. A prática, aquela hora que o cara... Junta uns legumes na água, ferve e vamos comer com carne. Deve ser a mesma ideia. Não custa muito. Mesma ideia. O charque é assim. A pizza nasceu assim também. A pizza era a sobra de comida que botava isso na massinha e no forno. A comida árabe tem bastante coisa assim. Mocotó. É, tudo, ovo frito, tudo assim. Escargou, assim também. Então, muito obrigado a você que é motorista e que carrega Atlântida junto aí no seu carro, ligado muito no seu rádio. Você que é colono. Também é dia do escritor hoje. Olha quanto dia hoje, né? Quanto dia hoje? Oh, quantas comemorações num mesmo dia. Então, parabéns a você, escritor. Dia, né, cara? Que é isso? Tu escreveu um livro, né, Penjas? Não, mas tu fala que escreveu. Não, eu... Cara, o Marcos está escrevendo um livro da vida dele. Mas não publicado. Tem uma parada lá, porque é de criança, pô. Que eu escrevi, minha mãe era nutricionista, chamaram pra escrever uns livros. Aí eu escrevi Hortolândia, chama. Ah, mas tá lá. Cara, vai ser emocionante, cara. João Mamão, né? Tá catalogado? Tá catalogado lá? Tá catalogado. Então é escritor, escritor. É isso aí, eu não tenho nada catalogado. Como a Academia Nacional de Letras. Brasileira. Marquinhos, cara, nosso representante escritor. Bom, era isso, não tem mais comemoração. Não tem mais nada. Acho que deu, né? Mas que tá bom pra hoje. Segunda-feira, né? Com tudo isso pra comemorar, Maurício. Pelo amor de Deus. Beleza, deixa eu aproveitar e mandar um abraço, que eu falei de Santa Cruz do Sul, que hoje está em feriado por causa do Dia do Colono. Mandar um alô pra galera da churrascaria Centenário lá de Santa Cruz, rapaziada, toda ouve o Pretinho lá. Toda a cidade de Santa Cruz ouve o Pretinho Básico, o pessoal da churrascaria Centenário, o Dado da Spirit, o gerente lá, o Seco, e o Chula, que é o chefe do bar, e a rapaziada toda que prestigiou a festa no sábado, tava lá com o gerente. Muito obrigado, Porã. Vamos pros destaques do Clique RBS. A necrópsia no corpo da cantora inglesa Amy Winehouse vai ser realizado hoje. A morte está sendo tratada como não esclarecida. O que será que ela morreu? Que será? Né, que mistério. É praticamente um lixo orgânico. O funeral da Amy Winehouse vai ser realizado amanhã. Ontem, os tabloides ingleses publicaram que a Amy teria comprado grandes quantidades de drogas, incluindo cocaína e êxtase, às vésperas da sua morte. Que coisa. Apesar disso, a polícia anunciou que as especulações sobre as circunstâncias do óbito são inadequadas. Quero ouvir a opinião de cada um, começando pela minha. Ela atingiu o objetivo. Ela planejou morrer aos 27. E na hora exata, porque dentro de um mês e meio ela já não teria mais 27 anos. Aniversariando em setembro. Não seria tão cruel assim, Pio. Acho que ela foi vítima, ela sofreu. Ela foi, Mas tu sabe que... Deixa eu falar. O viciado não merece, não precisa de julgamento. Mas eu não tô considerando a viciada. Não é julgamento, eu entendo, Pio. Antes da viciada tem uma pessoa. Tu não quer ouvir minha opinião, tu quer falar a tua. Não, eu só quero, mas é que tu tá dizendo que eu... Só um pouquinho. Já começou dizendo que eu falei que ela é viciada, que foi o vício. Não, eu tô falando da pessoa antes do vício. Então tu não diga pra mim. Ela não tinha o objetivo de morrer, cara. Ela morreu consequência do comportamento. Do uso abusivo. Exatamente. E esse comportamento a gente não pode julgar. A gente não pode condenar a pessoa. Uma pessoa que é viciada em droga, ela precisa de ajuda e não precisa de julgamento. Mas ela tem que querer ser ajudada. Talvez ela não quisesse. Mas a pessoa, cara, o alcoólatra, ele não reconhece que é alcoólatra. Mas, cara... Às vezes é preciso tu ter... partir com força pra cima da pessoa pra recuperar uma pessoa. Não, ninguém aqui tá julgando. Mas eu só que o tô Pio tá falando, acredito. Sabe que eu botei no Facebook ontem, assim, lá, o pessoal, né, botando tópicos e tal sobre a morte da Amy. E eu botei, pô, será que ela não planejou, cara, morrer aos 27, assim, e entrar pra esse clubinho dos 27? Né? É uma grande perda, era uma grande artista, uma grande cantora, e a gente já sabia que ia dar nisso. Ponto. Obrigado, o Pi não quer falar sobre a Amy Winehouse. Não, mas pode. Eu quero ouvir, brinquei antes aqui, quero ouvir a opinião. Apenas dei a minha opinião, que é uma sensação que eu tenho, que ela buscou exatamente o que ela encontrou. Acho que são duas coisas. Tu não gostava dela, né? Mas desde quando eu tenho que gostar ou deixar de gostar para ter uma opinião? Da música, gostava, e de algumas coisas que ela fazia no comportamento, achava interessante, inclusive. Como, por exemplo, sair do palco, enlouquecer. Acho legal, o artista tá ali para isso mesmo, entendeu? Agora, daí para... fazer o que fez e chegar aos 27 anos no auge da vida, quem sabe, e mesmo com todas as drogas não consegui sair dela, eu lamento. Lamento, não, eu não tava... vou vacionar aqui, não. Por... vou em momento algum admirar uma atitude como essa. Porque o público dela incentivava a loucura dela. O público dela comprava a loucura dela. Acho que não. Entendeu? A Amy Winehouse careta não era legal. São coisas, na minha opinião, completamente... A Amy Winehouse careta não era legal. Agora a Amy Winehouse loucona, bebendo, voltou a ser legal. A fase clean dela ninguém gostava. Eu acho que são coisas completamente diferentes. O comportamento, a atitude que teve um dia Jim Morrison, que teve um outro dia numa outra época Jim Hendrix, teve uma outra época, uma outra pessoa. Mas assim, cara, naquela época que essas pessoas morreram, era um bando de doidão que estava experimentando. Alimentando um monte de coisa que não sabia o que ia dar, velho. Não sabia. Uma hora acontecia. São épocas diferentes. Hoje a gente já tem bastante informação sobre droga. Reivindicações diferentes, ideais diferentes. Com certeza. Propostas diferentes e que inclusive nestas, inclusive do Kurt Cobain, que não tá tão distante assim, mas mesmo assim tinha uma contestação ali. E não simplesmente ser por ser, fazer por fazer qualquer coisa. Mas eu acho que tem uma proposta. Eu concordo com tudo que tu falou, mas eu acho que a vida dela meio que encerra um ciclo assim, meio que perfeito, com a morte dela, provavelmente por overdose, aos 27 anos. Nesse sentido, sim. Entende? Ela, o retrato Amy Winehouse tá pronto. Tá, o quadro da Amy Winehouse tá pronto agora. Vai vir um outro que vai morrer aos 27. Mas é que eu acho que tem pessoas que são especiais, assim, sabe? São especiais do jeito que elas enxergam o mundo. Sem dúvida. Do jeito que elas despejam o que elas sentem no mundo. Tu vê as letras da qualquer Amy Winehouse. Exatamente. É um troço assim que não tem comparação com nenhuma outra letrista no mundo hoje. Ela cantava muito, né, como cara? Como a Cássia Heller também. Teve uma tradução através das músicas de um sentimento que só a Cássia Heller não. E outra coisa, a gente conheceu uma Ana Carolina artista. Não é a Cássia Heller, entendeu? Mas e nem a Adele não é nem vai House, ser. Nem a Duff vai ser. Não tem como. Tem pessoas que são de verdade. A Amy Winehouse, o paralelo que se pode fazer na música, alguma cantora que existiu é Billie Holiday, cara. Billie Holiday, que teve uma vida bem parecida. A Nina Simone também, tinha uma, a Billie Holiday teve uma vida junk bem parecida com a da Amy e cantava pra caramba. E a Amy se inspirou muito na Billie Holiday. Só que a Billie Holiday sofria com os pais, sofria com racismo, sofria era com negra, coisa, né? Exatamente. Era outra história. É que eu acho que tem gente no mundo assim que ela tá aí pra fazer isso aí mesmo, sabe? Ela veio, ela cantava que nem um animal, porque é um absurdo que cantava a Amy Winehouse. Dela, vocal, sabe? Ela vivia aquelas letras. A gente conheceu ela já dizendo pra nós que não ia pra uma rehab. No dia que a gente conheceu a Amy Winehouse, sabe? Ninguém escutou o primeiro disco dela, né? Só depois a gente foi escutar o primeiro disco dela, né? É verdade. E aí o segundo disco ela já tava cantando pra todo mundo. Olha aqui, ó. A primeira vez que olhou pra ela, ó. Não, vou pra rehab. No, no, no. E aí... o cartão de visita dela. E assim, ó. Essa diferença que tem, né? Do artista gravando o seu trabalho, seu disco e tal. E o disco dela tem muita qualidade, com músicos maravilhosos, assim. O comportamento fora, né? A vida dela. Como é que ela esperava esse momento de subir no palco. Também já é uma outra etapa, uma etapa que as pessoas muitas vezes fazem coisas e não aparentam. Chegam lá e desempenham bem a sua parte. Ela começou a ceder, a perder a briga, porque ela tomava alucinógeno pra cavalo, velho. Um remédio pra cavalo ela tomava, que era um alucinógeno. Tu imagina aquilo ali misturado com bebida. Ou seja, acontecia isso aí dela, no meio do show, cantar quatro músicas, tropeçar, cair e nunca mais saber nem o que ela tava fazendo ali, entendeu? Então esse comportamento é que magoa bastante, porque ela tinha talento de sobra, era uma pessoa para viver muito da vida dela, mas com esse comportamento, ela também tinha certeza, não vou longe. Antes mas de cantora, infelizmente, que era, esse que é o comportamento que vendia, né? Antes de cantora, eu via ela muito engraçada. Eu me divertia vendo ela no palco, entendeu? Eu achava aquilo ali engraçado, eu achava ela uma marionete, uma grande mão, entendeu? Mas ela foi uma marionete. É, uma marionete do ela mundo, mesma. Assim. Só que ela tava sofreu, né? Ela morreu por ser essa marionete. Agora, diga-se de passagem que cada um faz da sua própria vida o que bem entende. E ela fez o papel dela, o Pianjas tem plena razão quando ele diz, essa é a história dela. Eu acho que sim, cara. Fica um exemplo, não, um exemplo da morte, fica assim, o abuso de drogas leva a isso. Vai levar. Pouquíssima gente escapa dessa, tem raríssimas exceções, como um Keith Richards do Rolling Stones. Exatamente. Que tomou de tudo e tá vivo. Carrega e morre, Osborne, né? Tudo bem. Mas carregam sequelas imensas, né, cara? Mas enfim, isso aí é certíssimo, mas uma grande cantora vai fazer muita falta. É isso aí, verdade. Cresceu o número de pessoas atingidas pelas cheias dos rios no Rio Grande do Sul. Dados oficiais da Defesa Civil mostram que a dimensão dos efeitos da enxurrada pode ser ainda maior, apesar da trégua da chuva. Chega a 115 mil o número de pessoas afetadas pelas cheias. E o tempo vai ser instável durante a semana, apesar dessa segunda-feira maravilhosa aí de tempo bom. As instabilidades já começam na noite de hoje para amanhã e a terça-feira vai ser um dia chuvoso. Na é verdade. Na quarta-feira o tempo firma e as temperaturas caem um pouco. Na quinta volta a esquentar e a chover. E a chuva segue no mínimo até sábado. Infelizmente, né? Vamos dar só mais uma olhadinha nas imagens da tragédia? É verdade. Olha tragédia? Ali as imagens da tragédia, é das pessoas saindo das suas casas. Olha só. Não faz isso, que tragédia. Marcelo. Mais uma olhadinha, mais uma. O preço dos aluguéis continua em alta em Santa Catarina. No primeiro semestre, o aumento foi em média de 15% em Florianópolis. Os bairros mais disputados são a Trindade e o Itacorubi. Ah, o Itacorubi? Onde estão localizadas a UFSC e a UDESC. Aê. Os apartamentos com 2 e 3 quartos lideram a preferência dos aluguéis lá em Florianópolis. Itacorubi, que significa em tupi-guarani, o que, o velho cão fumador de cachimbo. Ah, isso aí, por isso que eu gosto muito lá do Itacorubi. Eu sempre vou lá pro Itacorubi. O velho cão. O cão conheiro sumiu lá no Itacorubi. Sumiu lá no Itacorubi, lá o cão conheiro. 6 containers de coleta de lixo são incendiados nessa madrugada em Porto Alegre. Os equipamentos ainda estão sendo instalados e fazem parte do novo sistema de recolhimento de lixo mecanizado. As ocorrências foram localizadas no centro da cidade. 1 na Avenida Otávio Rocha, 1 na Rua Senhor dos Passos, 1 na Rua Santo Antônio e 3 na Avenida Independência. As chamas foram controladas por 3 equipes de bombeiros. Um suspeito chegou a ser detido, mas logo em seguida acabou liberado. E os incêndios em containers de coleta de lixo, o prefeito acredita que são atos planejados. É, o prefeito, se manifestou fortemente contra isso hoje e disse que há alguma coisa por trás. Ele não tem oposição, assim, boicote a boas iniciativas. A coleta de lixo também é um negócio, né, cara? E deve ter gente interessada em coleta de lixo, né? Pior, cara. A coleta de lixo também é um negócio, e tem empresas que trabalham com isso e provavelmente exista alguma retaliação ou algum tipo de interesse obscuro que a gente, né? Obscuro, obviamente, a gente não sabe. Alguém que não quer ver alguém fazer a coisa certa, né? Que é uma baita iniciativa, né? Todo mundo concorda aqui. Porto Alegre não tem câmerazinha no centro, assim, cara? Tem. Tem que botar mais câmera aí, cara. Londres, onde quer que tu esteja, tu tá sendo filmado. Exatamente. E, não quero minha privacidade. Peraí, cara, quem não tem o que... Privacidade dentro de casa. Quem não deve, não teme, né? Claro. É isso aí. Tem várias coisas que complicam a privacidade hoje em dia, né? Não só isso, né? O problema era que era banda. Eu acho ruim, cara. Eu acho horrível. Cara, mas te ajuda. É assim, sim. Na hora que alguém vai te assaltar numa esquina. Mas a sensação de estar sendo olhado todo instante, a cada hora. Cara, tu não percebe que eles estão ligado assim, ó. Não, a gente vai acostumar um dia. Por exemplo, aqui a gente está sendo filmado, só que a gente não lembra disso. Mas tu tem cartão? Tu usa cartão? Não. Cartão. Então eu uso cartão, eu pago o restaurante, a Mastercard, a Visa, já sabe onde eu tô. Que eu almocei em tal lugar. Sim. Se o Porã tá comigo, já sabe que eu almocei. Se a gente vai no motel, eu e o Porã depois, tu já pagou? Sabe, opa, os dois, olha, eles almoçaram juntos e foram pro motel depois. Pagou dinheiro. E aí depois o Pedro. Qual é o motel que vocês comprou um sanduíche. Modelo. Restaurante modelo. Comprou um sanduíche em tal lugar, pagou o cara. Então já tá. Faz a privacidade tempo, né, onde eu vou. Faz tempo que não me leva. Não existe mais. O próprio celular hoje tem GPS, tem localizador. Eu penso na questão do... olho, né, Magnata? Do movimento, dos gestos, de tudo, entendeu? Floripa, centro de Floripa, onde todo cheio de câmera. Eu já fui lá e... Mas ajuda mais que atrapalha, Everton. Não, eu acredito que nos dias de hoje, sim, eu tô só dando um depoimento muito intimista, muito pessoal, entendeu? De não sentir... É aquela coisa, a gente ter uma liberdade vigiada, né? Mas é aquela... Isso não significa que em função disso as pessoas... ou eu tô fazendo uma coisa... Isso quer dizer, mais uma vez, todo mundo pagando por uma minoria que faz as cagadas, entendeu? Vocês estão muito sérios hoje. Mas é isso aí. Vocês só falam coisa séria hoje. É verdade. O Porã, sem as drogas da M. Winehouse, é um careta. Então dá licença aí, Marcelo Almir, que tá na hora do Marcelo. Mais uma, vamos dar uma olhadinha no cadáver da M. Winehouse. Olha lá que coisa bonitinha, o cadáver. Magra, tá? Porque muito tá sem dente, já arrancaram os dentes dela, Marcelo. Deus, que coisa horrível. Olha lá o cadáver. Olha o que a droga faz. É verdade. Isso aí, sabe o que é a maconha. É verdade. Isso aí é as drogas de maconha. É verdade. As drogas de maconha. Só tem várias ser. Coisas. Só pode ser maconha. Tem bolo de maconha. É verdade. Tem bala de maconha. Tem até de... Cala a tua boca, Marcelo. É verdade. Deixa eu falar aqui, pô. Um homem paga 45 dias de cadeia. Não, pega. Pagou, né? Pagou uma pena, né? É a gíria das coisas. Ah, entendi. Não agora, tá inteirado na parada? Tá certo, tá certo. Não tá por dentro. Homem paga 45 dias no xadrez. Por quê, Marcelo? Por filmar por baixo da saia de mulheres. Grande toque. Ah, eu botava um espelhinho no tênis. Filmou as mulheres usando uma câmera presa no sapato. Não imagina, é verdade. História. Eu vi uma história hoje de manhã. Amigo nosso comprou um rádio relógio. É verdade. Chamou umas amigas do interior, comprou um rádio relógio, deixou no banheiro e filmou as amigas tomando banho. É verdade. No rádio relógio? No rádio relógio, uma câmera escondida. É verdade. É verdade. Uma loucura. Mas, e numa onda de calor, uma mulher tirou a roupa no metrô de Nova York. A passageira tirou totalmente a parte de baixo da roupa em pleno trem e o vídeo tá no YouTube. É verdade. Fica a dica para as estudantes da Grande Porto Alegre tirarem a roupa do trem. Movimento, calor, né? As alunas de odonto, né? Que bom, né? Fizer muito cara, calor, tire né? Hoje, demorou, né? É, hoje tá quente, gurias. Vamos tirar a roupa. Eu vou tirar. Não, tu não. Já tirei também. Vamos pela Jorge. Tá lindo. Tá com teto, Marcelo, todo mundo pelado, assim. É verdade, Marcelo tem teto. E um americano é preso... Cala a tua boca, Marcelino. E um americano é preso por andar nu e armado com uma pistola. Coisa tranquila. Coisa boa. Nu e armado com uma pistola. Uma 22 e uma 45. Não se sabe por que prenderam. É verdade. Onde que ele guardava a pistola, Amaral? Quais eram os calibres das armas que o Porã usaria se andasse pelado? Calibre 2... Calibre 38. É verdade. Uma espoleta. É o calibre verruga. Espoleta. Pá! Joseph Alfieri alegou que tinha ido tomar banho no rio. Ele andava armado. Só com o coldre. Pra matar jacaré, né? É amigo? Bom, né, nego? Andar só de coldre. Mas olha, que ele deixou o troço batendo, querido. Sabe? Solto, assim, frouxinho. O sino balançando, né, amigo? O sino balançando é uma loucura, querido. É que não dá pra tomar banho no rio sem pistola, né? Me deu problema nos meniscos, né, querido? Por quê, ô, nego? Batia muito no joelho. Vai daí, Mr. P. Fala, gurizada, meu nome é Alexandre, moro em Gravataí. Tô aqui pra mandar algumas gírias e ditados do Dindo. O Dindo. O Dindo da minha namorada. Eis as famosas pérolas do Edinho. Eu tava achando que eu não me ouvi. O que que tava acontecendo? Eu tava com um retorno baixo aqui. Alô, som? Uma das pérolas dele. Eu vou aumentar o retorno pra ti. McDonald's. Não, fui eu mesmo. Tá bom, obrigado. McDonald's. Quer McDonald's? Isso aí não adianta. Vamos comer umas carnagem. Vamos meter carnagem. Carnagem. Significa... Cara. Quer comer um McDonald's? Não alimenta. Vamos comer um churrasco. Isso aí, carnagem é churrasco. Bota um vazio, uma fraldinha. Ó, hoje vai ter sarceiro. O que vai ter hoje? Vou jogar um futebol. Um sarceiro. Ah, acho que pisei o rapaz. O soiteraço foi graúdo. Largalho uma soiteira, querido. Soiteira. Nego velho, sabe o que é? Claro, soiteira do relho, querido. Olha aí, viu? Tchê. Dizendo que machucou o guri, porque a jogada foi forte e tal. É bem como disse o nego velho. A soiteira. Bom, hein? The House Desabation pra vocês. Casa caiu. Isso é meio João Santana, velho. É, The House Desabation pra vocês. The House Desabation! Ameaçando as filhas dele. Vai cair a casa de vocês. Isso aí. The House Desabation. Essa aqui não é só do Edinho, essa já é meio popular. Escapou a correia. Escapou a correia. Quando acontece alguma coisa errada, escapa a correia. A bicicleta tem na moto, né? Tem. Bah, quando escapa a correia da bicicleta, aí o pedal te dá na panturrilha, né? Tá louco. Na moto é pior ainda, tranca a roda. Dependendo de como soltar ali. Morreu, gente! Quando o Ney do Inter tá com a bola ou a jogada do adversário é pelo lado direito da defesa. Né? Morreu, gente! O Ney esses dias botou uma bola na cabeça do Leandro Damião. Pela primeira vez na história. Que cruzamento absurdo. Perfeito, aquele. De primeira. Não tem explicação. De primeira. E melhor, que errado, cara. Melhor que o cruzamento, só o cabeçaço do Damião. Foi um absurdo também. Manda um the left and the right de Messi, Marte Gosta! Pra toda a família Celal. É, muito bom. Da próxima vez tu presta atenção em mim, tá, ô Maurício? Tu quer falar e quer que eu preste atenção em ti. Olha só, pela primeira vez, Maurício. O que que vai acontecer, Potter? A gente vai ter um desafiante à altura pras frases de Mr. P. Não existe. Olha aí. Não tem quem bata. Vocês vão ter que inverter. Sabe quem? Será? Quem vai desafiar ele? Quem? Meus amigos da Rede Globo! Olha o Galvão! Ah, então trailer. Faz o contrário, como é que faz? Tu lê os dois. Tu vai, hoje tu vai ter que ler as frases do Pi. E o Galvão vai ter que ser o Galvão. Ou ele faz tudo. Tá chegando aqui um e-mail. Vai ler daquele jeito, vai ler daquele jeito. Everton Cunha. Aí eu desafio o Galvão hoje. Exatamente. Sim. Everton Cunha vai desafiar Galvão Bueno. Vai desafiar o Galvão Bueno. Exatamente. Vai lá, vai lá. Inverteram, inverteram. Everton Cunha, em 18 de dezembro de 2009, escreveu no Twitter e mandou um e-mail pro Pretinho Básico querendo desafiar o Galvão Bueno. A mesma sensação, sem o mesmo pensamento, é capaz de unir as pessoas. O mesmo pensamento, sem a mesma sensação, separa essas mesmas pessoas. Viu que o Everton já sentiu a presença do Galvão. Ele já ficou nervoso. Galvão, o que tu responderia pro Everton Cunha, Galvão? Dia 27 de junho de 2007, Copa América, Brasil e México. Às vezes, amigo, os números contam, mas não explicam. Na festa. Olha, pela primeira vez alguém derruba Everton também, Cunha. Né? Olha aqui, olha aqui. O Galvão, né? Perdeu pro Galvão. O Pi é fã do Galvão, e é sério mesmo. Eu gosto do Galvão. E aí vê o Galvão ali, aquela coisa da camisa, né? Não adianta achar que não perdeu, faz diferença. Perdeu, mas foi uma derrota honrosa. Ah, sim, sai de cabeça erguida. Tem umas aqui que é inacreditável. Tem uma que ele fala assim, não dá pra ver aqui em Mônaco, não dá pra... Aqui em Mônaco não dá pra ver o fim da reta, amigo. Porque a reta é curva. Ah. Como é que uma reta é curva, cara? Ah. Vai daí, quem vai agora? Neto Fagundes. O seu Januário tinha que fazer um espermograma. Mas credo, seu galera. É um baita exame, é um baita bomba. É o melhor exame. Eu faço quase todo dia o espermograma. Ele tava ali, né, quase completando seus 50 anos, foi à farmácia, comprou um potinho daqueles de coleta de material, levou pra casa, foi pro banheiro, tentou com a mão direita, tentou com a esquerda. Opa. E até com as duas, e nada, chamou a mulher, né? Pobre seu Januário. Aí a nega véia tentou com a mão direita, tentou com a mão esquerda, com as duas, até com a boca. Opa. E nada. Opa. Não vendo outra opção, chamou a vizinha, né, querido? Maravilhoso. Esta querendo ajudar, mesmo bastante constrangida, tentou com a direita, tentou com a esquerda, ai, com as duas mãos, e muito sem graça pediu licença, tentou com a boca também, né, Gris? Mas não obteve sucesso. Aí a vizinha, não se dando por vencida, pensou, chamou uma das suas filhas, uma gatona de 18 anos, uma menina encantadora. Mais uma vez repetir as tentativas, uma mão, a outra mão, as duas mãos, a boca e nada. Nego velho Januário, triste, querido, voltou à farmácia pra devolver o pote, dizendo, dá pro senhor ver um outro pote, querido, lá em casa ninguém conseguiu abrir isso aqui, querido. Se assustou, né? Pensando bobagem, né? Pô, ele tava vermelho. Eu achei que a produção não tinha tomado remédio hoje. Eu vou contar uma piada velha. Piada velha do Porã! Restaurante de frutos do mar, Seafood! uma piadinha de judeu, então. O Isaac recebe o laudo do seu exame de urina e telefona pra casa. Tudo hoje tá ali. Rebeca! Estou te avisando que nem eu, nem você, nem Salomão, nem Jacó, nem Ruth, nem a pequeninha Abraham temos problemas urinários. A família inteira do exame só. 1:29. É clá clá, é clá clá, é clá clá. Classificados do Pretinho. Intercâmbio inteligente é na Egale Intercâmbio, acesse egale.com.br. Primeira oferta dos classificados do Pretinho de hoje, sou consumidor assíduo desse Pretinho e gostaria de abusar da grandiosidade desse veículo para anunciar minha bike. Motivo, tô de mudança, não tenho onde deixá-la. Apartamento pequeno, casamento apontando, sabe como é que é? Bom, ela tá parada desde que comecei a trabalhar e dar aula todos os dias, fiquei sem tempo pra prática do esporte. Segue aí a bike. Quadro de alumínio Epic Line, 21 polegadas, preto e cinza, relação Shimano, 21 marchas, cubo Shimano? Tipo cassete, freios V-Brake, pneus praticamente zerados, slick, ideais pro asfalto, aros tipo aero, de maior resistência, banco vazado, indicado pro uso diário, sem avisar, sem afetar a região, Gauchão. Mas que beleza, o banco é vazado, tem um orifício? Tem, velocímetro Katai. E uma cadeira, sim. Para os interessados, tenho fotos e mais detalhes sobre essa verdadeira máquina. Envie e-mail para vendomagrela@gmail.com. R$1.800 ele quer na bicicleta. Deve ser uma bicicleta de corrida, aquelas com uns pneuzinho bem fininho. Vocês também sentiram uma picada no peito? Não. Da facada? Não, é pontada que se diz, Almir. Que eu falei? Picada. Uma picada? Não, mas é que ele falou da faca, não da pontada do coração. Ah, entendi. Pontaço de faca. Tu estás meio fora hoje. Outra oferta aqui dos classificados do Pretinho. Galera, preciso anunciar minha joinha. Por motivos de saúde, vou precisar vendê-la. É um Palio Azul Marinho 97. Modelo EDX. Dizem completo. Que é o melhor Palio da história da humanidade. Pneus novos. 97 EDX. Quatro portas, Almirzão. Tem quatro portas. Troquei porta as palhetas mais. Também, viu, Everton? As palhetas são novas do Palio. Isso é bom. Do pra limpar o para-brisa? Tá inteiraço mesmo, em ótimo estado. Pedindo 13.900. Pô, tá dado. Quem tiver interesse pode entrar em contato pelo e-mail palioazul97@gmail.com. Dizem que é o carro mais econômico do mundo. O Palio Azul? O Palio EDX 97. Só mandar um abracinho rápido aqui pra o Caleb Gomes. Manda um abração, né? Um abraço pro Caleb Gomes, pro Marcelo e pra Bruno lá de Pelotas. O Edom, Caleb. O Roger, o Limarcos, o Maicon e o Renato lá do Poço das Cucas, na estrada que vai lá pra Zona Sul. Um abraço, gurizada. Um abraço pro Alcimar. O Alcimar tá me mandando mensagem. Grande. E aí, Almir, qual é a oferta de hoje, Almir? A oferta de hoje é que eu queria chamar primeiro de tudo, vou fazer comemorar o aniversário do Mr. P amanhã. Ah, tu vai? Fazer um churrasquinho nessa churrasqueira que a prefeitura colocou aqui por todas as ruas. Vamos fazer um churrasquinho. Não, então, não é uma churrasqueira. Hoje à noite vai começar a festa. Já de todas as churrasqueiras que a prefeitura colocou. Aonde vai ser? Em qual? Vai ser? Na Independência. Não, na Independência. Vai ser naquela da Independência? Na Independência. Churrasqueira da prefeitura, aquela. Ah, tá. Isso, eu não e sabia. Pra você que tem um vizinho muito chato. Pô, quem aqui, né, meu? Quem aqui, né? Eu não tenho, cara. Nem eu também não, cara. Eu não tenho. Não, vizinhos tu são tem, gente Amaral? Queres falar alguma coisa? Eu não tenho, lá cara. Lá em Bento, de repente, algum vizinho? Não. Lá é casa, é tranquilo. É casa, tranquilo. Oh, show maravilha. De bola. Show de bola. Cara, tem como seguir no lance aí que é desse. Obrigado, Cancelhão. Então vem um CD com 200 sons insuportáveis. Ah, olha aí. Exatamente, a primeira é a voz da sua mulher. Segunda faixa, furadeira. Tem barulho de festa com 200 pessoas. Trem, tambor, tocado por uma criança de 6 anos. Um aluno praticando violino. Bah. E tem também aqui barulho de galo carquerejando. Além do maior sucesso do CD, o recém-nascido. Pra você que quer incomodar seus vizinhos, né? Seu vizinho muito chato, não sei, coisa e tal. Ou quer puxar papo, né, com a vizinha. Às vezes a vizinha é gostosa. Não, mas ela não vai gostar de puxar papo ouvindo o som de uma furadeira. Ela vem bater, por favor, pode abaixar. Daí, vou dar uma demonstração, tá levantado. Vamos botar a faixa 1, que é a faixa... Essa é a faixa 1, ó. É a trilha do Pretinho, mais irritante impossível. E a faixa 2, qual é? A faixa 2 é a furadeira. Exatamente. Grande abraço. Muito legal. A cancelina now, the lane is gone. Sempre que eu trabalho, eu quero... É bom que também lembra muito aquela broca de dentista. Maurício se diverte. Eu nunca consegui Nilson entender Crema, por que a dentista faz pergunta pro cara quando tu não pode responder, né? Dá pra tirar isso aí. E aí, tá tudo bem contigo? E a rádio? A rádio lá, tá bom? Ah, não! O sugador. Tem como conseguir os ingressos pra mim? E o tio Nico? E o tio Nico, como é que tá? Fim de 6 pras 2, já voltamos com o Pretinho. Thank you. Atlântida, todo mundo tá ouvindo o melhor som da FM, são 20 pras duas. Tamo de volta com o Pretinho Básico, doutor Alceu. É data aberta, doutor Maurício. Agora no Pretinho Básico, bola nas costas. Qual é que é, doutor Alceu? Doutor Maurício, o Uruguai é campeão da Copa América. Trebadeiro pra cima do Paraguai. Jogão de bola. Que bom que o Paraguai não consagrou o futebol retranqueiro. É, que bom que o Uruguai renasceu. Aquele Suárez joga muito, o Forlán joga muito. Sabia que o Paraguai teve o aproveitamento na Copa América de um time que seria rebaixado no Campeonato Brasileiro? Pois é, cara. Aproveitamento de pontos. Time desse chegou na final. Cara, eu quero dizer pra vocês, cara, que agora tá todo mundo moda, né, cara? Uruguai. Eu quero falar que só eu, cara. Eu falei antes. Não, onde é que nasceu o mesmo? Cara, eu vou dizer pra vocês que há muitos anos eu venho falando sobre o Uruguai. É verdade. Ninguém falava em Forlán, ninguém falava em Suárez. Nasceu em Camboriú, tu é argentino. É argentino. É, nem cara, eu já falava que o lance é Uruguai. Mas tu é argentino mesmo, Casteliano? Cara, mas porque eu a minha é bisavó, a minha bisavó era uruguaia, cara. Tá, mas onde é que tu nasceu, Casteliano? Nasci em Camboriú. Mas o teu sotaque é terra de Camboriú, onde tem muita gente nesse momento. Tá no Brasil? Cara, eu tô há pouquíssimo tempo, cara. Há quantos anos? Cara, eu acho que uns 40 anos só. E aí por isso não perdeu o sotaque? Não, você é que isso me acompanha com muito... Porque um sotaque meio de mineiro, assim, meio carioca. Bem, Marquinhos, tu te lembra quando eu cantava pra ti aquelas canções em espanhol para tu dormires, né, cara? Tu não tinha problema disso? E eu botava no colo, assim... Boi, boi de la cara preta. Negra. Pega esse monstrengo. Medo de careta. Aí tu ali dormia, roncava, já com a tua barbinha começando, né, cara? Pra quem não sabe, o Casteliano é o pai do Piange, né? Gente, de estimação, né? De estimação. Anos atrás. Pai é quem cria, né, Casteliano? Cara, pai é quem cria, por isso que cuida assim no Marquinhos, né, cara? Mas botei o guri no caçuca. A mãe do Piange, ela ia aos finais de semana pra Camboriú ou ela passou uma temporada? Ela surfava naquela época, né? Então ela pegava, se botava prancha em cima do carro e ia até lá, e aí rolava. E lembra como tu reconheceu a minha mãe? Tu se lembrou? Tu olhou pra mim e achou muito parecido? Cara, achei incrivelmente parecida com tua mãe. Não, o que tu achou parecido? A barba, eu acho, cara. Porque ela tem uma barbinha, é rala, né? Ela achou a barba. É que ela pinta, né, cara? Ela pinta, bota aquele troço, aquele bigode branco, fica desfilando dentro de casa com aquele bigodão branco. Beijo aí, mãe. Na Tereal, Figueirense empatou em dero a dero com o América Mineiro. Jogo emocionante, doutor Potter. É, foi emocionante. Aliás, foi lá, né? Foi empate fora foi de casa, lá, né? É. Destaque. Emocionante pra quem? Emocionante pro América Mineiro, pô. Na Tere B, o Criciúma jogar com um grande time. Perdeu o Paraná. Perdeu em casa o Criciúma na Tere B. O Paraná, né? 2-1. Exatamente. O Inter já tá lá na Alemanha. Tá aí, Dalê? Sim, tô aqui. Como é que tá? Tá bom? Tá tudo bem, cara. Tudo na paz aqui, cara. Como é que tá o vestiário, Dalê? Não fomos no vestiário, cara. Só no hotel. E como é que tá o hotel, Dalê? Tá tudo bem, cara. Tudo bem. Vai jogar amanhã com claro o Barcelona? Claro que vou jogar, né, cara? Que horas é o jogo? 1:15. Bem na hora do Pretinho. Na hora do Pretinho? Não sei. 1:15 no Brasil também? Porã, tá aí? E aí, Dali? Como é que tá, Porã? Beleza, tá, faz tá, tempo tá, que tu não vai lá em casa, hein? Fui num bordel aqui, Porã. Ah, é? Tá. Sim, lembrei de ti. Que tal? Tá desafiador sim hoje, hein? Não, não, eu sou sempre assim, cara. Tá, desculpa. Ô, meu, é 1:15 na Alemanha ou no Brasil? No Brasil. No Brasil. Mas então no é de Brasil manhã o jogo lá? Não, é de não, tarde. De tarde de noite, lá. Né? Aqui é rodada lá dupla. Depois de 20 de estão sempre à frente. Rodada dupla. Detalhe. Era isso então, doutor Maurício. Tá bom, doutor Alceu. Obrigado aí pelas suas informações aqui no Bola nas Costas do Pretinho Básico. Vai daí, Everton. Vou mandar meus abraços. Até as duas, pode. Vou jogar meu joguinho aqui. Deixa tu e tá. Vou jogar meu futebol. Enquanto isso, vai ganhando tempo. Até as duas eu tenho que mandar. Vai. Patrícia, Carolina e Isabel. Ó. Kátia e Fábio pediram, puta, pra ler no Pretinho das 18, aí não deu. Escutamos todos, né? Pop, escutamos Marina todos, Itália, tá bom? Ah, tem uma turma que eu esqueci de Osório. Agora eu vou mandar. Agora vamos. Não, do Shopping Canoas, quer dizer. Meu Deus. Cláudia, Fran, Cintia, Aline e Letícia, garota do sul da loja, tá bom, agora lembrei. Pro casal Leonardo e Liana, espetacular, bacana, enfim, Sérgio, Laude, tantos outros. Anderson e na recepção do hotel, esqueci Anderson e o nome do parceiro. Tudo bem, um abraço pra ele. É, vamos lá. Viu? Vocês ficam me apavorando. Daqui. Depois eu esqueço. Daqui. Tem telefone tá, mas... aqui, ó. Tu cuida pra não fotografar e botar no Twitter. Tem telefone às vezes. Então não vai. Tá, deu? É. Passou já? Tá bom. Cadeu, eu esqueci de muita gente. Sérgio, que mandou abraço. Tudo culpa pra você. Nossa, viu, amigo ouvinte? Culpa de quem, hein? Pretinhos, meu nome é Luana. Por favor, leio no Pretinho das 13. Invisível. Isso aí não dá pra ver, invisível. Cansada de ouvir vocês falarem mal das mulheres, decidi enviar aqui algumas frases feministas. E se vocês tiverem um pinto, ou melhor, um pinto que? De respeito. Como assim? Se não, vocês tiverem um pinto aí sobrando. Um pinto de respeito. Leiam. Li antecipado aqui e são 5 frases fantásticas. Ouçam. Quando trilha, um garoto... trilha de frase. É verdade. Trilha de frase. Mas uma... Não, mas eu acho que trilha de frase mais, entendeu? Incisiva. É isso aí, se liga aí. Ô, Guri, tá meio sumido do programa, hein, cara? Meio subindo pra não dar problema, né, Bora? Escolhe uma música feminina. Vamos mandar aí pro Celso Ladrão, um grande abraço aí. E o Gustavo Sequestro. Pipaixão. Não. Pipaixão. Pipaixão, ou Phil Collins. E o paixão, Maurício. Enquanto isso, vai aí. Acho que uma gala. Come into my life. Into my life. Isso aqui é o Phil Collins. Isso aqui não é meloso, entendeu? Isso aqui é. Aqui, ó. Ah, não é. Não é, não tá pegando. Brian Adams. Não, acho que é. Não, Maurício. Guns N' Roses. Sweet Child O' Mine. Não, também, cara. Essa aí. Essa daí. Saia pulando na sua residência com Mr. E. Nome dela. Eu tenho que falar, obrigado. Calma. Atenção, primeira frase. Pô, é boa música. Boa música, hein? Essa é boa demais. Pega a mulher. Balada total. Deixa rolar o som. Refrão. Não é. Ó a balada, hein? A balada do Pretinho. Ó, vou ler a primeira frase. Bora agora. Ó, a frase diz assim, ó. Começa dizendo: Come into my life. Come, stay with me. Somebody love me. Vamos aumentar o segmento gay da balada do Foram essas 5 frases, claro. Então, que mandou aqui a Luana. Tá, e quais são as frases, Ah, mas não ouviram? Não. Por favor, repita com clareza. Tá bom, primeira frase. Quando um garoto diz com quantas garotas transou, divida por 6 e terá o número real. Por 6! Mas eu transei com uma só, então. Peguei uma nampa, eu não sabia. Corta essa louca em 6 pra quê? Eu falei 18 aqui no programa, então é 3 no real. Essa aqui é boa. Por causa de uma linguiça, somos obrigadas a levar o porco todo. Eu gostei. Tá melhorando. Tem mais uma. Terceira colocada. Só quer linguiça, 5. Então? Quer linguiça, coração. Terceira colocada das frases feministas. A verdade é que os homens precisam das mulheres pra tudo, até pra nascer. Boa! Que frasezinha! Muito ruim. Essa pegou pesado. Isso é o melhor que vocês têm, é isso? É, se vocês não querem ter nós, não precisa mais ter não nós. Não precisa. Faz aborto, então, quando descobre que é menino. A frase vice-campeã, preparem-se, homens. Ó. Ela diz assim: homem que diz que lugar de mulher é na cozinha, é aquele que dá vexame no quarto. Boa! E agora? Vai falar o que agora? Idiota essa mina. Porã. O Porã ficou sentindo com ela. Especialmente nela. Porã da vexame. Não, eu não dou vexame. Ame, ame, ame. O Porã da vexame. Eu não tô cantando. M. Oni House. Eu tô gostando. O Porã sabe muito bem que eu não dou vexame. E o Porã não precisa ir pro quarto também. Tem essa ganhar de quarto. Ele tá mexendo na cozinha mesmo. Tem que coxar na cozinha. A frase campeã das feministas, que eu aprovo, acho fantástico tudo isso aqui, viu? Lindo. Diz assim. Tu é mulher, né? Ô, oh, não é fala do Mr. P, cara. Aí, Cleo. Não aí, fala do Mr. P, porra. Tô ouvindo aqui na ligação. É. Tô ouvindo aqui de Floripa. Tá bom, Cleo, tá bom. Ô, abraço, 42 praias em Floripa. Abraço pro Gafa. Aí, todo mundo pai, qual é a campeã? Abraço pro Gafa. Abraço pro Gafa, pô. Gafa é demais. Estilpulse. Ô, Mr. P é do caralho. Oh, obrigado. Vamos comer um cachorro aqui depois. Vou te levar pro aniversário. Não liga pra eles. Esse e-mail aí é o melhor e-mail do Faça Terra. O Cleo sabe das coisas. Vive na paz. Muito legal, cara. Paz. Foi do caralho. Vai dar uma força pro ele aí, cara. Tô na ligação aí, cara. Tô na ligação tá, aí. Tá, Cleo. Deu, Cleo. Deu, tá do caralho aí. Quem é que tá no ar aí? O Cleo começa a sequela, né? Mr. P, Mr. P tá aí? E qual é a frase campeã, Everton? Eu sou uma ótima dona de casa. Toda vez que me divorcio, eu fico com a casa. Baita frase! Quando se separar, não perdoe de ficar com a casa do seu marido, aquele otário. Fique com a casa do otário. Pega o carro dele também. Não tira a camisa, Arthur. Ó, tá fundo aí, hein, tá fundo. Cuidado com a espuma. Tá fundo. Tá fundo. Agora. Come into my life. Come, stay with me. Nobody loves you. Aí, Pedrão! Meu Deus do céu, cara, olha, é uma coisa... Potter, só tu nos salva, Potter. Uma piada, vai! Piada do Potter! Rações Umbu, seu melhor amigo merece um bulldog e um buquete! E aí um cara viajava numa rodovia deserta à noite, quando avistou dois faróis vindo juntos. Mais adiante, como ele era muito aventura, pensou, vou passar no meio daquelas duas motos. Meu Deus. Era um caminhão. Isso não é uma piada, pô, isso é uma tragédia, cara. É verdade. Quem mandou foi o Jonathan Mendes de Rio Pardo, muito Rio obrigado, Grande Jonathan. Do Sul. Bela piada, hein, Jonathan? Na hora de comprar um carro, a gente sempre pesquisa pra encontrar o melhor preço. É olha numa loja, olha na outra, olha numa terceira, até ter certeza que tá fazendo o melhor negócio. Por que não fazer o mesmo na hora de contratar o seguro do carro? Cote com uma, com duas, com três seguradoras. Quer uma dica? Não deixe de pedir pro seu corretor cotar com HDI. É muito, muito provável que você vai ter o melhor preço do mercado, já que o seguro HDI alto não tem aquelas coberturas adicionais que você nem vai usar, mas vai pagar. Siga o conselho, cote com a HDI, não custa nada e pode valer muito. O que tem de gente economizando 10, 15, 20%. Afinal, pagar mais caro pra quê? HDI Seguros é de bate pronto, consulte o seu corretor, Marcola. Oi, pretinhos, adoro, eu escuto vocês pela internet de São Paulo. São Paulo. Contribuindo com os marmanjos de plantão, seguem algumas mentiras que os homens contam e a gente tá cansada de saber. Fala a Lia Detone. A gente mulher. Lia Detone, grande Lia Detone. As mulheres são cansadas dessas mentiras, porra. Atenção. Não estou pronto para namorar agora. A verdade, não estou pronto pra namorar você agora. É, isso aí. Mas não sei agora. Não, vamos sair de novo. Não posso na semana que vem, mas na outra eu te ligo. A verdade é, não tenho a menor intenção de ver você de novo. Obrigado por ter transado comigo. Tô capando o gato. Outra mentira do Porã. Claro que eu te ajudo na faxina. Deixa só eu terminar esse relatório aqui que eu preciso entregar. Enquanto isso, o Porã vendo pornografia na internet. Não entrega os relatórios. Deixa eu terminar o relatório, é o melhor. Terminar o relatório. Chefe, só o relatório. Quantas páginas, o cara? Falta 600 páginas. Entregar. Mentira, melhor a gente não se envolver, meu. Eu não quero destruir a nossa amizade. Ah, essa é clássica. Tradução, você é gorda. Ah, mentira. Qualquer coisa em você fica linda. Ah, mentira. É. Tradução, essa roupa deixou você mais gorda aí. É a pura. Fala aí, nego velho. Ô, galera do Pretinho, me chamo João Frank. É o primeiro e-mail que eu tô mandando. Ô, João Frank. Vai um caos verídico do nego velho. É, certo dia aparece na farmácia do Vantuil, querido. O Vantuil é o rico do menino. Não é Vantuil, é Vantuil. Não, Vantuil. Mulher no final. Menino jovem. Menino. O que deu errado no cartório? Imagina a cena, aquele nenezinho no bercinho, aquela roupinha bonitinha, aquela luz que entra suavemente no quarto do hospital, a família toda reunida e a pessoa pergunta, e o nome? Que nome colocaremos? Vantuil! Vantuil, cara. Nestor, já não tem mais criança, Nestor, imagina Vantuil. Não, não, coisa. É eu acho mais bonitinha a frase, olha ali, o Vantuil dormiu. Não, a gente veio visitar aqui um bebê, qual é o nome dele? Eu gosto... Vantuil, tá em qual quarto? 16. Eu gosto da janela, a janela aberta, assim, tô abrindo, procurando o Vantuil, tu abre a janela. Vantuil! Então apareceu na farmácia do Vantuil uma cigana. Aí ela pede pra ver uma escova de dentes. A cigana com a boca parecia uma lata de lixo. Puta merda. Aí se agradou de uma delas, abriu o invólucro. Como é que é? Invólucro. Invólucro. É velho mesmo. Invólucro, querido. Abriu o pacote, né? Pra quem abriu o invólucro? Aí a cigana abriu o invólucro. Mas eu já abri o meu invólucro. Experimentou a escova de dente nos dentes, assim. Eu tinha 16 anos. E perguntou pro cara ali. Quanto sai? R$4, querido. Disse o Vantuil. Vantuil. R$4. Aí a cigana olhou pra ele e disse, só tem R$1. Pô. Aí num gesto extremamente rápido, o Vantuil, pum, pegou R$1 e disse pra ela, vamos deixar assim mesmo, querido. Pode ficar por R$1 mesmo. Leva essa escova. Vou perder 3, mas... Vai, Porazinho, uma rapidinha aí. Olha, não tem rapidinha. Não tem rapidinha, mas tem aqui as novas teorias, frases e pérolas do Potter. Boa! Obrigado, Porazinho. Frases e pérolas. Eu tô trabalhando nesse teu lado aí. Vou espalhar isso. É, Celtic Spirit. É óbvio que foi um gay que deu o nome. Grande abraço ao Spirit. Não óbvio. Tem gostosa na aula de hidro. Pô, isso é verdade, né, cara? Alguém discorda? Não, cara? Geralmente se tu for fazer uma aula de hidro, tu vai ser a pessoa mais jovem da aula de hidro, né, cara? Um abraço pro nosso amigo Sadi, que faz aula de hidro, né? Igual Sadi? Sério? Sadi Batera? Sadi, nosso querido grande amigo Sadi, que vai pra hidroginástica. Mas é. Mas ele já falou batera aqui. Batera do Leão de Nós. Ah, o baterista. É, grande Sadi. Fala, cervejeiro. Não, tipo assim, a minha mulher já foi pra hidroginástica também, mas largou. Pessoal, mas enfim. Eu não vou falar mais sobre ela. Ela era mais feliz, porque nas fotos que tu me mostra, ela tá sempre brava, pô. Que ela ficou puta com aquilo, cara. Vem aí, o sorriso da mulher do Porão. Cara, a mulher ela que disse, menos sorriu. Como é que a mulher do Porão vai sorrir, cara? Ela disse. Ela casou com o Porão, vai sorrir. Ela tem a gente que é colega do Porão não sorri. Você sorri muito às minhas custas ainda. Às minhas custas. Seus abobados. Contrário. Eu falo frases, eu falo 4 frases aqui e acabou com a vida de muita gente. Essas são as frases do Potter. A frase do na Bahia saiu uma lombriga de dentro de mim. Pô, é verdade. Que nojo, cara. Ele queria contar como que saiu. Posso contar essa história? Pode, não, eu deixo. Não. Se enrolou na minha perna. Não, cara. Porra. Cara, que horror, velho. Outro dia eu soltei um bostaço que a água voltou na minha bunda. Eu fui numa. Eu que fui bobagem. Numa festa GLS e um gay pegou no meu saco. Isso é verdade. Essa é muito boa. Não, que um amigo meu falou, vai, cara, tranquilo, são as melhores festas de ir. Uma mulherada, os caras só querendo os outros caras que ele sabe que são os outros caras, né? Aí eu entrei com 10 segundos de festa, uma mãozada no saco. Que coisa, é. Quer ganhar esse saquinho? Acontece. Não te levaram pro parcão, né, porque podia ser pior, né? Podia. Agora pra finalizar, o tio meu morreu bebendo vinho. Ele foi atropelado bêbado com um copo de vinho na mão. Que bobagem. Teorias do Potter. Tem, eu não falo tem, isso. Tem um Twitter. Tem. Arroba teorias tem. Underline Potter. Duas da tarde. Não tem tempo pra mais nada. O Pretinho Básico vai ficando por aqui. Sempre no oferecimento de seu pai. Seu pai merece falar muito mais. Seu pai merece um celular. Ainda tocar de novo esse lance. Coca-Cola, torcer a maior felicidade. E nova skin, um cervejão. Se beber, não dirija. Às 6 da tarde a gente tá de novo aí com o Pretinho Básico. E depois os comerciais tem o Barracão na Rede Atlântida. Um abraço a todos os gays da RBS. Aí, obrigada. Agradece, porra. Obrigado, Marcos. Agradece, Arthur. Porã, porã. Estádio do interior. Já ficou sem graça, né? Tá bom. Agora bateu o refrão. Oh, meu! Come into my life. Come, stay with me, nobody.